Vem pro baile do alô, meu bem. Vem, Tom Máximo te faz dançar. Que saudade eu tava de São Miguel do Guamá. Saudade de coração. O Tom Máximo chegou. Pra quem disse que eu não vinha, aqui eu estou. Alô! Ao pôr do sol, que o nosso amor não pode morrer. Quando as estrelas no céu despontarem, vão dizer: e a lua? Que a lua eu fiz pra você. E então eu serei amor, o sereno, e o luar será você, ardente de paixão, que raia no meu coração. Que raia no meu coração. Carabao, Carabao e o baile. Nosso canal no YouTube, DJ Tom Máximo. Eu fui trabalhar para tratar da minha mulher. E ela te enganou. Ela me enganou e entregou o seu amor a um outro qualquer. DJ Tom Máximo. Eu apresentava, eu cantava com amor e fé. Isso vai dar problema. Eu ganhava meu dinheiro e mandava pra minha mulher. Só que ela gastava com outro. Com seu gigolô, ela gastava lá no cabaré. Bebe, Doquina. Esta noite eu vou pra boemia. Eu quero ele. Só cede se foi Heidegui. Quanto mais vivo, mais eu lembro de você. O mero nome dela, mortadela. Luciene, Luciene, minha flor. Luciene, não me deixe, por favor. Falar inglês. E o careca diz: nós já sabe o português. Deve ser importante. Meu parceiro Miguel do Ferro tá na área. Hoje ele tá carreira solo, meu irmão. E da dona Maria. O homem do mini shop tá na área. Amazonas. Aqui. Bora ver, Nilson. Quero sair. E o meu parceiro Everaldo Aleixo tá na área, mortadela. Sempre do Carabao. Sempre. De um dia ser gente, ser grande como o país. Ele falou hoje, Tom. Oiapoque é o Chuí. Pega leve, ô. Eu me orgulho de ser americano. Pega leve que o café da manhã é por minha conta. Americano do Sul. Diabo, né, Guto? Santuça! Eu sei que... E o meu parceiro César tá na área aqui no Carabao. Como é que é? Com esse tal de cruzeiro. Oh, oi? Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. DJ Dieguinho do Passat, o Loro Mix, o Mamu, embaixador de Cachanel. Deixa eu te amar só um pouquinho. Sou um gato louco por carinho. Oh, oh, oh. Carente de amor. E a Manu do Juru nas... aqui. Venha me fazer. O melhor sair do Juru na Jaldela, meu irmão. Agora ouvi como é que faz um cacau. Em cima do telhado, embaixo do sofá. E o Weber, Alves Martins e o Jorge Dato. Pode gritar que é tão bom. Miau, miau, miau, miau, não atrapalhe agora. Miau, miau, miau, miau, gato está morando em meu quintal. Seguidores de Paragominas aqui do Carabá. Aqui. Na fonte dos seus olhos, quero me banhar. No seu beijo molhado, vou matar minha sede. Me embala nos seus braços, faça-me sonhar. Wesley Silva, Ney Lima e o Marcelo e a galera de pode me São Jorge. Me cubra de carinho pra cessar meu frio. Falei meus ouvidos, me causa arrepios. Alisa meus cabelos, tira o meu medo. Conta sua vida sem guardar segredo. Tudo entre a gente pode acontecer. Um amor por toda a vida, um momento de prazer. E o Cristiano Gerente aí do posto. Te ama o sol ou é noite de lua. O Curuípe de São Miguel do Guamá. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você é minha presa, meu prato preferido. No meu primeiro pulo, posso te apanhar. E aí o osso do Cosmo. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você é minha presa, meu prato preferido. No meu primeiro pulo, posso te apanhar. Meu diário encontrei um caso de amor. Um caso especial que me aconteceu. DJ Tom Máximo. Sei que esse lindo romance tem um grande sabor. Vive em meu coração e é todinho meu. Eu chamo. Deus lhe agradeço por ela me escutar. Eu amo como eu amo. Deus. E o parceiro Miguel Ferro, Varielson e o Márcio Gerite, Neto Perola, tá aqui com a gente. Um abraço do Tom. Aí, Evitec, só um pouquinho aqui atrás, meu filho. Mais nosso canal no YouTube, DJ do Máximo. E a equipe Chibé Privilégio e a galera. Chibé do Siena Gato Preto tá aqui no Carabao. Sempre. Há quanto tempo você já não está mais dividindo as coisas comigo. Eu vale, meu irmão. É coisa de louco me acostumar assim, pois esse amor brincou comigo. De louco, você não sai da minha cabeça. Coisa de louco, andando. E o meu parceiro Fortel, Samuel, o Maxi e o Braga lá de Viseu. Toda essa gente parece você. No fliperama, na lanchonete, todo lazer me lembra você. Coisa de louco, você não sai da minha cabeça. Coisa de louco, como você fez a minha cabeça. Acreditou nele? Em todas as promessas de amor. E agora? Agora ela diz que vai voltar pro seu velho amor, aquele que ela disse não amar. E o Dodob do Posto Irituia tá aqui com a gente. Essa é a parada, meu irmão. O cara vai fazer amor com a gata, chega no motel, o ar-condicionado não pega. E haja água, água, mortadela. Você quer saber já graça de mim, o que eu faria em seu lugar? Eu vou dizer. Eu vou dizer. Dá até vontade de chorar. Eu quebraria ela no pau pra ela aprender. Talvez pela falta de porrada vá deixar você. O que mais ela quer, não sei o que pode ser. Vereador digital e a primeira dama Vanessa Samuel, a Elane Laércio, Marinete de São Domingo do Capim. Carabal. Não importa o que usou. E aí, Dan Silva? Eu quero você pra minha mulher. Eu sei da vida que você levou, que você amou pra sobreviver. Wilson, bola! Jaquinho PH, gol! E o Vitinho, gerente, toda a família do Mini Shop! E fazer os teus desejos, cumprir-te com meus beijos. E aí, Timóteo! E ser muito feliz. O Remerson, Vitinho, o Antônio, o Lucas e o Davidson, direto de Parauapebas! Então, máximo. Linda como a madrugada, ela me olhava querendo falar. Negra como a noite escura ainda. E o professor Agromaxi e a primeira dama direto de Tailândia. Aqui chama ardente e o seu corpo quente. Quando abracei, senti. E aí, primo Keino e o Fabinho Zé de Irituia. Tudo pra te encontrar, meu amor, você não está em nenhum lugar. Preciso tanto de você, sem você não sei viver. Fico louco até só de pensar que você esteja amando outra em meu lugar. A você me dediquei e meu amor te entreguei. E ela é minha amiga. Te amo ainda. Preciso tanto de você. Sem você não sei viver. Minha amiga. Te amo ainda. Preciso tanto de você. Sem você não sei viver. Paraenses, escutem DJ Tom, agora de frente com você. Mais um dia passa, fico te esperando. É, mas que engano, eu digo que te amo, oh baby. Chuva fina traz você. Há uma chuva agora pra melhorar esse calor. Mas um dia passa, fico sem te ver. Uma canção no rádio. Bora, corre, meu! Vou te esquecer, oh baby. Chuva fina traz você. DJ Tom Máximo. A janela, a lua me faz lembrar teu olhar. E o camarote da Silva! Ama, tenho o dom de saber esperar você chegar. Vai! Se ama faz parte da vida. Diz como aprender a esquecer. Se eu ainda te amo, diz o que fazer dos meus dias. E aí, todos fogos! Se você não sei mais viver. Se eu ainda te amo. DJ Tom Máximo. Toca DJ Tom. Tom. Tom. Tom. Tom. Tom. Tom. Tom. Tom. Tom. Tom. Tom. Tom. Tom. Tom. Tom. Do Monte e Alexandra. Paraenses. Carabao. Carabao. Somente teu carinho me faz bem. É só você que tem.

filho, pau na máquina. Que eu te amo. E aí? Você já sabe, mas você não quer saber das minhas verdades. Isso é amor, isso é amor, o que eu sinto por você. Mas você não quer saber, você não quer saber. Isso é amor, isso é amor, o que eu sinto. Atenção, segurança, dá um chega aqui próximo ao nosso Carabao. Por favor. Você não quer saber. Faz um bom tempo que você não olha mais para as coisas boas que eu faço. Pois qualquer coisinha é motivo pra falar que sempre eu estou errado. Não consigo entender. Agora só pra ficar. Porque jamais em um momento pude esquecer. Eu vou te dar. Vou te dar as estrelas todas do céu. Como é que é? Por isso vale tentar, amor. Teu sorriso é sempre. Cheguei, prazer, vale tentar, amor. Não chega aqui com Sassá Moral. Cintilante, mas belo é o teu olhar. Segue o baile, meu irmão. Tem o dom de iluminar como o sol. E a mais bela luz do luar. E o Denis Lava Jato, BR, Jonathan e o Marílio e o nosso amigo Valci. Teu sorriso é sempre o meu prazer. Vale tentar, amor. Cintilante, mais belo. Canal no YouTube, DJ Tom Máximo. Tom, DJ Tom Máximo. Eu sei que às vezes dói meu coração. E aí, seu Tussa? Joguei. Hoje ela ataca a comitiva, meu irmão. Não, a Manu do Juru nós tá na área. Minha irmã. Me lembrei do primeiro beijinho no colégio que te dei. E o garoto, meu. Namorei o gatinho mais lindo do cursinho de inglês. Lembro seus carinhos. Oh, oi? Eu queria te encontrar em qualquer lugar. Seu telefone, endereço, celular. Então? Não consigo te encontrar. tristes, uma lágrima caiu. Máximo. Não posso mais ficar, amor, tenho que ir, vou viajar. Eita, que clareou pro careca, meu irmão. O teu rosto tão bonito, é hora de partir, adeus, mas brevemente eu vou voltar. Eu não vou ficar, bora, Miguel, sozinha. Eu não quero mais sofrer, por isso não me deixe, eu preciso de você. Meu amor, eu voltarei pra ficar contigo. Eu não demoro, pra você vou voltar. Pra você eu vou voltar. Pra você eu vou voltar. Eu não sei por onde começar. Se tu tá aqui no Carabao, meu dia. E aí, Nils? Se tu tá aqui no Carabao, todo, não consigo mais te esquecer. Estou sofrendo muito por você. Eu sei. E aí? Que nunca mais vou conseguir te esquecer. Yeah, yeah. Deputado Careca tá na área! Se tu tá aqui no Carabao, quem tá lá? De amor, e estou sofrendo por você. Eu sei que nunca mais vou conseguir. Eu vou te contar. Olha só, segurança, não chega. Pega uma luz aí, chegou. Quero pedir aí os seguranças, por favor, pra ficar de olho aí no salão, tá bom? E tem gente que já passou do limite, já passou do horário, do álcool. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Eu juro. Esfriou. Olha aí, ó. Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei porque você mudou. Ué? Nem o seu olhar, nada é igual quando eu te conheci. E ele te traiu de novo. Me traiu. Com a Manu do Guamá. Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar. Ela só quer brincar. Vamos lá, filho. Quer separar você de mim, não vai. Chegou a hora da gente machucar, Tomás, irmão. Tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom. Palavras nunca vão expressar o amor.

apaixonei, eu sei, e agora não volto atrás. O teu jeito de ser me enlouqueceu de ver. Parecia um sonho, a gente fica junto, andar a pé na chuva, sem medo de amar. Lembra daquela noite? Lembra de tudo que vivemos, das tardes de domingo, da mágica no olhar. Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá. Ouvir meu coração pedindo pra você voltar. Vai passando o tempo e bora, eu não sei me controlar. Não dá. Doutora! Ficar sem você não dá. Vai! Sei que ficou no seu quarto pedaços do meu coração. Lembro que ele estava inteiro enquanto existia a ilusão. Agora só pra te avisar que por seu amor eu não vou mais chorar. O bagulho tá doido, meu irmão. Apaixonado por um outro alguém, você sentirá que eu posso ser de outra pessoa. Máximo. Tarde demais, eu já refiz meu caminho. E tarde demais. Tarde demais, você já perdeu meu carinho. Por isso estou passando só pra te dizer. Nosso canal no YouTube, DJ Tom Máximo. É o Carabal pra você. No fundo do espelho, onde você se vê, há uma criança brincando de se esconder. Tom, tom, tom, tom, tom. Seus olhos vermelhos não vão jamais apagar. Claro! Aquela esperança que ela tem no olhar. Meus amigos, aqui é o Papudinho DJ Tom. Solte a menina. Fala, Papudinho! Que ainda existe em DJ Tom, acaba com a tua frescura. Bota logo um merengão, pai d'égua, né? Sorria pra vida. A tua mãe que vai dançar. Comece a viver. A sua história é tão bela e não existe outro igual. Você na sua novela. é atriz? É a atriz principal. Tom, tom, tom, tom, tom. Por coisa tão pouca, você não vai desistir. Eita, que é muita prestação de conta no House Mix, meu irmão. Nossa, tem tudo pra ser feliz. Falei pra ti, viu? Você pode brilhar como esse. Garçom Castanhal me cobrou uma mesa 80 conto, meu irmão. E eu sendo dono da festa. Vou ficar presa no chão. Oi? Sempre só. Comece a viver. Nunca mais me fale assim. E deixe de chorar. Fala pra ela. Menina, diga que você, por toda a sua vida, vai me querer bem. Jura pra ela. Eu juro que não vou deixar de querer também. Carabao. Deixe de ser triste assim. Esqueça o que passou. É a hora da mulher saber se o cara é bom de papo. Esqueça que você chorou. Carinha de tristeza não lhe fica bem. É tempo de saber amar o amor que vem. Menina. Menina, eu também já fui. E o Arthur MD. Sofri por causa de um amor. Depois que a gente vive, aprende por fim que amor não se resolve assim. Eu me dediquei demais. E assim sonhei demais, mas tão breve você vem dizer que gosta de um outro alguém e não olha, não olha pros meus ideais. E o gordinho da chavada de que me deu. Sou tão simples e tão simples. O olho dele tá brilhando, meu irmão. Não é masoquismo hoje gostar da solidão. Sou tão simples e tão simples é a solução. Não é masoquismo hoje gostar da solidão. Vou caminhando nas ruas pensando em você. Nesses momentos que a gente consegue se ver. Você já foi amante um dia? Você me diz que o seu casamento vai mal. Aí o cara pergunta pra ela assim, ó. Por isso trai, já não quer mais, mas não se vai. DJ Tom. Eu me pergunto afinal o que sou pra você. Amante. Um abraço, o Fortão e o Maxi Braga lá de Viseu. Você se entrega pra mim com

DJ Tom Máximo, o homem do alô. E o Arthur MD e o nosso bala, Nilson Bala. Eu te encontro em meu caminho. Já pra fora aí, Vitinho. Acendendo o sol da noite. É doido, é? Eu querendo te amar pela luz da madrugada. Sinto falta de você. Por aí, Igor! A saudade é dor que marca. Eu preciso de você. Meu amor tá te querendo. Arruma dessa pro Mortadela. Como é proibido pedir abraço. A tua vida eu quero ter pra iluminar. Luz do mundo, eu te quero. DJ Tom Máximo, o showman da saudade no Pará. Oi? Ouço passos na escada, vejo a porta. Meu amigo Marielson, Márcio, o gerente, e o Neto Berola, e o Miguel Ferro aqui com a gente. E o lençol azul, cortinas de seda, tom. O seu corpo nu. Olha o veneno. Menina veneno. Prazer de Cremilson de Orelha. Em toda cama que eu durmo, só dá você, só dá você, só dá você, yeah, yeah, yeah, yeah. Seus olhos verdes no espelho brilham para mim. Seu corpo inteiro é um prazer, do princípio ao fim. Sozinho no meu quarto eu acordo sem você. Fico falando pras paredes até anoitecer. Bora, Cosmo! Menina veneno, você tem um jeito sereno de ser. E toda noite no meu quarto vem me entorpecer, me entorpecer. Nosso canal no YouTube, DJ Tom Máximo. Carabao. Eu tanto preciso ter você comigo. Ter você comigo. Poder te amar e me envolver. Viajar no tempo. Cadê o garoto, Mortadela? Quero teu carinho, pois estou sozinho. E no teu colo eu vou deitar e flutuar no vento. E ao dormir então poder sonhar em uma fantasia, poder me agarrar. Fazer de conta que estou com você, feliz em nosso paraíso. Ah, como eu queria ter você um dia somente pra mim. Vem amor comigo que eu tanto preciso ter você aqui. Te dar o meu amor, sentir o teu calor até o fim. Eu quero te abraçar, eu quero te beijar, vem pra mim. Eu também preciso ter você comigo, poder te amar e me envolver e viajar no tempo.

foram embora do Carabão. Sem você é tudo ruim. Pensa. Pense um pouco em nós dois. Em nome do amor, te peço assim. Vem pra mim. Segura o maior Círio de Nazaré. Mudou de São Miguel, do Guamá, que parecia de Belém. Ele não quer solidão, por isso perdoa pra mim. Só que elas estão... Sem ele eu não vivo, é o fim. DJ Tom Máximo. Pra você eu fiz canção, te entreguei o meu amor, mas você não quis saber, desprezou meu coração. Meu coração. Veja só que bobo eu fui em querer te conquistar. Assim não dá, assim não dá. Não deixe amor sozinho assim. DJ Tom Máximo. Pra onde você for, me leve com você. Eita! E me ame, meu amor. Como é que é? Tenho um coração o tempo todo pensando em ti. Só pensando em ti. Forte por uma paixão, bate forte por alguém que eu amo. DJ Tom Máximo, DJ Tom Máximo, o Rei do Norte. A lua inteira agora é um manto negro. O fim das vozes no meu radio. São quatro ciclos no escuro deserto do céu. O Rei do Norte chegou. Quero um machado pra quebrar o gelo. Quero acordar do sonho agora mesmo. Desculpa, estranho, eu voltei mais puro do céu. Sempre está lá e vê ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre está lá. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu vi algumas. Nosso canal no YouTube, DJ Tom Máximo. Tom. Máximo, aonde vai ser o baile do Carabão amanhã, filho? Lá na cama, sua doida. Amanhã não toca. Tudo que você presente, eu sou. Qualquer paixão. Seria o Neto lá do ramal. É a loucura do momento.

Deixa eu abraço o Iago, Balak, Cleiton, Drica, Silvana, aniversariando hoje aqui no Carabal, lá na Pedreira. Alô! Meu canal, DJ Tom Máximo. Tom Máximo. E ative o sininho.